muito tempo andei sem conhecer você. Vivia pensando em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me pois minha vida transformou. Eu novo